Quero Zulu, boa noite, prossiga. Tem-se condições visuais 1-0 no meio ajuste, chame no ideal de descida. Controle Gol 1940 da Eoleda, boa noite. Boa noite, Sulu, até 360, Gol 940. 360, Gol 940. Uno 567, passa nível 160, chama o centro em Uno 288, alterna 260. 288, 260, bom, 567. No localizador, Gol 776. 776, complete final ILS, chame a torre 1-1-8-9. 1895, então boa noite e um bom feriado. Boa noite, igualmente. Torre Salvador, boa noite, Uno 776. Uno 776, boa noite, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio, repete e baixa travado. Vai reportar com 26. Autorizado pouso, pistão no zero, ventana 0 graus, 1-0 não. Pouso autorizado, pistão no zero, Gol 776. Portugal 022, passe level 150, contact Recife on 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. 12545, 12685, Portugal is here, beautiful. Lima, Tiro Zulu, pode passar ponte um pouco abaixo do 50. Afirmativo, tá liberado da restrição, desça até 3 mil pés de Lima, Tiro Zulu. Tudo bem, obrigado, 3 mil. 884, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 4 mil pés, chegada a Mari, 1-0 no meio, gol 8-1-4. 7-1, solo 5-1, unidade direita, solo 1-2, unidade solo 2-1-9. Golo 940, passa nível 1-60, chama o centro em 1-2-5, 1 na alterna, 1-3-3-2-5. 1-2-3-2-5, 1-9-4-0-2. Boa. Tiro Zulu, desse mantenha 2000, autorizado ELS X-Ray, informe o localizador. Lima, tiro Zulu, possível, vai descer para 2000, reportar o localizador. Portal 3, 1-9-7-7-6. Quilo Zulu, a mensagem foi transmitida para o Papatango Lima Quilo Zulu, ok? Isque Quilo Zulu, desse mantenha 1.500 pés, 1-0 no meia, reporte no através de Veracruz, o Isque Quilo Zulu. Localizador Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, complete final ILS, enxerga a torre 118.95. 18.95, vai chamar. Obrigado, tenha um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Já vão, abraço. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, informe o localizador. 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, pode dar localização, pode estar. 1.0 graus, 1 continua, continua a aproximação, repete o baixar travado. Policio, chamarei na final, bate travado, Lima, que desolou. Simbra, embaixo travado, pouso pista 10, Lima, que Zulu. Lima, que Zulu, avistado, autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-1. Zulu, Lima, pouso. Pelo Zulu, no solo 02, de direita, solo 121, décima 9. Pouso cristão 0, vento 0, 0 graus, 1, 0, 0. Pouso cristão 0, vento 0, Zulu, autorizado ingresso na Lima, Mike, Papá, Kilo, Cosino, Kilo Papá, para 4-5. Mike, Quebec, Cosino, Quebec, Papá, para Lima, Kilo Zulu. Primitivo, está ligado, Kilo Zulu, 7. Feito 4, no salão 06, livre de direita, salão 1, 2, 1, no final 9. 2, 9, bom, 8, 8, 4, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. informe quando avistar o aeródromo. Aqui o Tampa, fazendo um pequeno desvio aqui da formação. Excelente. Galeão 380, pode cópia? Pronto, cópia. Prisado, Galeão 380, rota conforme plano, diálogo Zulu 10, decola 10 com a direita. O perfil da Leida Porsche, Leida Bridge, vai acertar a aerovia e seguir conforme. 5521 o transponder, controle 120.8. Então possível para uma base pela direita, da 17 aguardando a transferência. Prosseguindo para a base pela direita, aguardando a transferência para a torcida. 17. Pode livrar para abrir o pescão. Teve meu peste que o Zulu mantendo-se em condições visuais. E Matheus. Arameu, condições visuais. Pode chamar a torre agora em 118.95, prosseguindo para uma base pela direita da 17. 118.95, prosseguindo para a base pela direita 17, agradecendo, desejando uma excelente noite e um bom final de semana pro céu. Muito obrigado, igualmente, comandante. Esse aqui é o Zulu, boa, prossiga. Tô sem, autorizado o cruzamento do eixo, 028, reporte para girar a base. Kilo Zulu, já tenho contato visual autorizado final, 97, reporte curta final.